Oi, povo, esse é o primeiro podcast 9 minutos. Meu nome é Caio, tô aqui com a Paula. Oi. E a gente vai postar aqui toda sexta-feira, às 3 da tarde, um apanhado do que aconteceu de mais importante na semana. Então vamos lá. A primeira grande notícia da semana foi a reeleição do Barack Obama. É, até o William Bonner foi pra lá fazer a cobertura. O Sandy deu as eleições pro Barack Obama. A postura dele diante de toda a população e até as políticas, que ele, embora ele não tenha falado nada na campanha, foram o que o reelegeu. É importante frisar que, além da eleição americana, que tem uma metodologia bem estranha, bem diferente da brasileira, né? Mas, assim, o legal é a emoção, né? São dois partidos fortes, né? Que nem esse mundo de partidos que a gente tem aqui. Divide exatamente o país em dois, né? É, e até no resultado das eleições, você vê bem dividido, assim, as costas são todas pro Partido Democrata, né, que é do Obama, e o interior é todo pro Partido Republicano. Mas, além das eleições presidenciais, outras coisas foram muito marcantes nessa eleição. A primeira delas é que a população votou, se não me engano, no estado da Califórnia, para legalização da maconha. Ah, isso faz sentido com o comentário da Rihanna, assim que saiu o resultado das eleições. Ela soltou algo do tipo no Twitter: fumem um baseado pelo presidente, nosso querido Obama. Viva para o nosso presidente, nosso querido Obama. É, bem ela isso, então. Bem alegrinha, né? É, e no estado de Washington eles aprovaram o casamento gay. Inclusive uma senadora, né? A primeira gay foi eleita. A gente vê, assim, os países querendo se separar, querendo independência, e Porto Rico, que era um território considerado americano, votou para ser o 51º estado, né, para ganhar direito de voto, ganhar outros auxílios do governo dos Estados Unidos. Então, Porto Rico não é mais um estado independente, agora vai ser o 51º estado dos Estados Unidos. Ah, vamos falar da campanha Conte Até 10. Foi lançada hoje em Brasília, né, quinta-feira. E ela está aproveitando a ascensão, o sucesso, né, que o MMA tem feito no Brasil. Se você pensar que até 5 anos atrás, ninguém nem sabia o que era MMA aqui, né? Tudo bem que a gente tem o Anderson Silva, o Júnior Cigano, o Vitor Belfort, que já escrevem a história, né? Já são super importantes e tal. Conte Até 10, né, foi uma ideia da ENASP, que é a Estratégica Nacional de Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público. E eles tiveram a ideia de fazer uma campanha que é para combater os homicídios que são cometidos por impulso, né, no momento da raiva. E para falar de você controlar seus sentimentos, uma figura pública, que é o Anderson Silva, né, que é o nosso principal representante do MMA no mundo. A ideia da campanha é que você conte até 10, em vez de fazer uma besteira, né, de matar pessoas e tal. E foi feita uma pesquisa que fala que 50% dos homicídios ocorridos no Brasil são decorrentes de ações por impulso. São coisas banais, naquele momento da raiva. Então eu achei super legal a iniciativa. Achei legal de colocar um lutador também, porque as pessoas, muitas pessoas, na verdade, têm aquela ideia de que o lutador, ele é briguento, né? Ele é marrento, ele está batendo nas pessoas. E quem pratica algum tipo de arte marcial sabe que não é assim. Verdade. Chuvas em Belo Horizonte. Ih, começou a ladainhas todo ano. Quando as chuvas chegam, elas são um fenômeno muito esperado, porque para quem não é de Belo Horizonte, aqui existe um período de estiagem muito grande. A gente fica 3-4 meses sem chuva. E quando elas chegam, elas são realmente motivo de alegria. Só que do mesmo forma que elas ficam muito tempo sem vir, quando elas vêm, elas se concentram num curto período de tempo. Ou seja, é muita água para uma cidade que não tem uma estrutura para suportar isso. Aqui é muito, tudo muito asfaltado, né? Muito cimentado. É, exatamente. Então, choveu, o trânsito acabou. O trânsito? Vi uma pesquisa que fala que o horário de pico em Belo Horizonte, ele aumentou cerca de 2 horas e meia por causa dos congestionamentos. E no período de chuva isso aumenta. Então a gente agora está vivendo um delicioso período de chuva, de muito calor humano nos ônibus. A melhor solução hoje em dia aqui em BH é andar de ônibus. Só que não, né? É, só que não. Falar do fenômeno Lady Gaga, né? Ela chegou ao Brasil nessa semana e tá lá no Rio de Janeiro. Não, e o mais engraçado é que ela chegou, jogou flores e biscoitos da sacada do hotel para os fãs que estavam lá na porta, né? Uhum. A gente já viu jogar flores, mas biscoito é uma novidade. Não, ela mandou hambúrguer também. Pois é. Não, isso aí é legal, porque tem uns loucos lá que não saem de lá pra nada, né? É, eu vi uma foto dos fãs de Lady Gaga queimando uma camiseta que tinha a estampa da Madonna. Sempre essas rivalidades, né? É, queridos fãs, essas pessoas, a Lady Gaga, a Madonna, eles estão cagando pra vocês. Elas estão um pouco se lixando pro que vocês acham e pra essa guerrinha. Essa guerrinha pra elas é... Vende, né? Isso é dinheiro pra eles. É, então... Para, gente! Mas é impressionante que esse pessoal vem pro Brasil, aí quando eles não vêm, pobreza, violência, eles têm que meter o pau em outra coisa, né? Uhum. Porque ela fez questão de falar no Twitter que ela não estava atualizando, porque a internet aqui no Brasil é muito lenta. Alguém colocou a realidade em evidência, né? Mas enfim, quando não acham, quando não falam das coisas óbvias, né? Que todo mundo já tá cansado de saber, ela foi lá e desenterrou essa da internet. I'm singing in the rain, you're singing in the rain, what a glorious feeling. Bom, gente, é isso. Vamos tirar 9 minutos. Que prestam pra publicar. Se não tiver, né? 9 minutos de coisa que presta. Aí não, aí a gente coloca uma música legal que é bom que a gente usa pra finalizar. Tá. Qualquer coisa, pergunta, reclamação, xingamento, não tem e-mail, vocês vão mandar pro Twitter, @chsalgado. E o seu? @paulaizj. Ou então pela hashtag Jogo da Velha, 9 minutos, que a gente vai acompanhar assim, tá bom? Tamo de olho. Tchau. Até semana que vem. Tchau, povo.